chorei. Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei. Eu te conheci a caminho de uma estrada. Era noite, quase madrugada, e eu te vi. Mas quando te olhei, suas curvas silhantes com seu brilho diamante, eu te amei. Mas você ficou na estrada, porque era madrugada e eu passei. Quem falou da minha dor não sabe o que eu chorei. Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei. Quem falou da minha dor não sabe o que eu chorei. Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei. Eu te conheci a caminho de uma estrada. Era noite, quase madrugada, e eu te vi. Mas quando te olhei, suas curvas silhantes com seu brilho diamante, eu te amei. Mas você ficou na estrada, porque era madrugada e eu passei. Você ficou na estrada, porque era madrugada e eu passei. Mas você ficou na estrada, porque era madrugada e eu passei. Eu passei. Eu passei. Eu passei.